Senhoras e senhores, bem-vindos ao Imigrantes da Bola de número 72. Felipe Cibonetti, acabo de voltar depois de longos 3 dias, mas que pareceu um mês, da BGS. E olha que eu não aproveitei ela inteira. Eu fui embora no sábado, que é o dia mais cheio, mas voltei, cara, acabado. Já ouviu falar nessa BGS, meu caro? Brasil Game Show, né? Que antes você acabava tendo em cima de outros jogos, outros temas. E esse ano parece que foi ano de FIFA, é isso? Esse ano foi ano de FIFA e a gente trouxe o maior representante do Brasil hoje no meio de FIFA. E queria que você apresentasse ele pra turma, cara. Assim, o cara que se notabilizou principalmente nas redes sociais, internet, pelo prêmio Puskas, mas hoje é um dos maiores destaques em canais de YouTube de FIFA. E também como pro player, disputando competições. Todo mundo já conhece o Wendell Lira. Fala, Wendell. E aí, galera, tudo jóia? Um prazer estar aqui com vocês, podendo falar um pouquinho sobre esse mundo novo, né? E o esporte acabou se tornando agora. Era para entrar daqui a pouco também o nosso atleta, o Eric. Porém, o Eric, ele tá ainda terminando seus jogos, fazendo suas obrigações de casa. O Wendell já fez as obrigações dele antes. Agora o Eric tá correndo atrás na madrugada da segunda para terça para fazer, porque esse também ficou até domingo. O Wendell já deu na BGS, foi uma passadinha rápida. Rápida não, né, Wendell? Foi o dia inteiro lá, mas foi na sexta-feira, se não me engano, não foi isso? Foi. Fiquei só na sexta-feira, porque eu tinha um compromisso em Uberlândia no sábado, então aproveitei a sexta-feira inteira na BGS, poder ver os amigos também, fazer alguns contatos, e aí já aproveitei para encaminhar também um evento em Uberlândia. Beleza, e aquele estouro do FIFA 18 meio que aconteceu já, tipo, há 2 semanas atrás, não tinha ali nenhuma novidade no stand que é responsável pela EA, é o stand da Warner, Felipe, porque é a distribuidora. E eu encontrei até o Wendell ali, e a gente bateu um papo sobre o mundo de esporte, mas eu achei que assim, não sei o que você acha, Wendell, mas eu espero ainda um stand dedicado ao FIFA, porque tem muito a ser mostrado, entendeu? Assim, dividir palco com Shadow of Mordor, aquele que é a nova franquia do Senhor dos Anéis, é legal, porque você junta outros ali e é interesse da Warner. Mas você acha que um stand do FIFA teria ocupação do espaço, juntando aquela galera inteira de youtubers que a gente tem? O que você acha, cara? Ah, na verdade, eu acho que, na minha opinião, é muito mal aproveitada ainda essa questão do FIFA, tanto pela Warner, tanto também pela EA aqui no Brasil. Acho que não é o foco principal deles, tanto é que você vê a BGS ali, o palco em si mesmo para a FIFA não teve. Ela teve para outras coisas e a gente fazia algumas ativações de vez em quando sobre FIFA, mas para o FIFA era muito pequeno. Então, um jogo do tamanho que está se tornando, por toda a relevância que tem aqui no Brasil, por todo o amor e paixão que todo mundo tem, com certeza merecia um stand com toda a atenção e carinho que merece, porque só de youtubers que estiveram lá, se eu não me engano, foram por mais de 30 e poucos youtubers. Então, com essa faixa etária de youtubers aqui no Brasil, você consegue levar muitos mil inscritos lá, e infelizmente não tinha espaço, não tinha, acho que um local adequado para pro tamanho que tá o FIFA hoje no Brasil. Mas tenho certeza que esse ano 2018 vai ser um ano de crescimento, para poder as marcas ver e entender que o FIFA não é mais uma aposta, é sim uma realidade que acabou chegando de uma vez. Cara, eu concordo demais com você. Era triste de ver, por exemplo, a gente batendo um papo ali, às vezes o cara apresentando Just Dance, que é da Ubisoft, mas ali embaixo tinha você, aí tinha o Draco, o Afinco, o Mu, o Croco. Assim, desperdício, cara. É isso que eu tava vendo. Caramba, a turma podia ser muito bem aproveitada, o palco ia ficar lucrar em relação ao povo que tava lá, e principalmente as pessoas passam e param pra ver futebol, porque futebol é simples de entendimento, é básico, o cara sim, para, olha e fala assim, porra, gostei dali. Então também fica aí o nosso cutucão, né, Wendell, pro pessoal da Warner, é cuidar com carinho, porque não aproveitaram um grupo muito. E aí acabava, Felipe, que a gente ficava no corredor, o corredor ficava cercado de gente, porque os youtubers de FIFA estavam por lá, e fã, e todo mundo, enfim. Fica aí essa posição do Wendell, que eu endosso com toda certeza. E ano que vem, Felipe, você pretende conhecer a tal da BGS? Cara, é um objetivo bacana pro ano que vem, uma meta pra traçar aí. É mais questão de se organizar mesmo, né? Ver questão de passagem, de credenciamento e tal. Mas agora, tendo um CEO de um grande time de esportes na equipe, fica mais fácil de conseguir, né, não, Fadu? Cara, tomara que ano que vem a gente consiga ter mais aproximação, e é isso que a gente vai querer. Enquanto a NSE, depois a gente fala sobre um pouco isso, for dedicada ao FIFA, cara, eu vou endossar o que o Wendel falou, assim, aproveitar ao máximo esse jogo, que é um fenômeno, e assim a gente deve cuidar com carinho. Quem não cuida, às vezes, muitas vezes, não é a culpa nossa. Mas beleza. Felipe, então acho que a gente pode ir para a pauta principal, que é dentro do mundo dos games, falar do mundo dos games competitivo, cara. O que você acha? Vamos lá? Perfeito, bora nessa. No ar. O Imigrantes da Bola, o podcast oficial do Doentes por Futebol. Então, galera, o mercado de esportes é um mercado que tem crescido muito nos últimos anos, né? Principalmente uma revolução cultural, a gente pode falar assim, já que a gente tem visto uma movimentação grande em canais de televisão. Hoje, por exemplo, o Esporte Interativo, Esport TV e ESPN já possuem programas dedicados aos jogos virtuais. É, e uma questão econômica muito grande também. Por exemplo, o mercado de games hoje já gera uma receita de mais de aproximadamente 100 bilhões de dólares, gerou em 2016. Ou seja, já passou em 4,5 vezes o lucro em relação a Hollywood. No Brasil, o valor ainda é um pouco mais baixo, mas no último ano já cresceu em 22%. E aí a gente vai vendo que, por exemplo, na parte competitiva, quando a gente vai principalmente para essa área de esportes, que seriam os electronic sports, ele movimentou 700 milhões de dólares em 2016. E para a gente ter noção que hoje o maior esporte, né, pelo que a gente pode ver, principalmente na televisão e nas lives, é o League of Legends. A última final do Campeonato Mundial teve uma audiência maior do que a final da NBA. Então a gente vê a dimensão que isso tem tomado, e aproveitando a paixão brasileira pelo futebol, paixão mundial pelo futebol, o FIFA ainda tem muito espaço para crescer, né, Fadu? Exatamente, cara. E o League of Legends, a gente deve cuidar com carinho dele. Por quê? Porque ele entrega pra gente um cenário. Eu acho assim, que é o ideal. Eu não sei se o Wendel concorda comigo, porque se todo o esporte chegar perto do que é o League of Legends, a gente chega de um cenário ideal, né, Wendel? Claro, né? O League of Legends acho que é o carro-chefe. Acho que pra tudo na vida tem que ter um carro-chefe, né? Que mostra, porque o esportes praticamente era desconhecido, e hoje não. Hoje o pessoal já tem uma noção muito grande baseada no LoL, que já tem bastante história para poder contar como funciona, é bem regularizada, é cheio de regras que hoje em dia no FIFA, por exemplo, não tem. Então você acaba tendo como base de sucesso o LoL, e com certeza quanto mais sucesso ele tiver, mais sucesso a gente vai ter também, porque o crescimento ajuda muito do LoL nos outros esportes. Cara, é exatamente o que eu penso. Eu acho que tem que trazer um para vir e galgarear outros tantos. Porque sendo referência ao LoL como tem sido, todo mundo olha para ele e fala assim, é ali que a gente deve chegar, é aquela estrutura, é um ginásio lotado daquele jeito que a gente quer ter. É isso, cara. E assim, o que chega perto disso hoje, talvez, eu acho que o CS, esse Battlefront, né, parece que tá muito forte, pois eu não sei o competitivo dele. Esse aí vai chegar forte, mas vai chegar muito forte também. Vai chegar muito forte. E claro, aí a gente vai entrar no nosso espaço, né, Felipe? Que é o nosso querido FIFA. Seguinte, a EA, a gente deve lembrar que a primeira competição que ela assumiu, porque a Riot, a proprietária do League of Legends, ela assume tudo que é do esporte. Inclusive, ela não só assume, como ela regulamenta. Isso é maravilhoso. É uma empresa que já chega e apresenta para as equipes, fala assim, olha, você quer entrar pro mundo competitivo, tá aqui, você deve ser assim, seu atleta deve ser assado, deve ter esse contrato e aquele. E a gente no mundo da EA e do FIFA é diferente. Primeiro ponto que é diferente, Felipe, vamos traçar essas diferenças e o Wendel pode me ajudar também. São cinco atletas ao vivo. E no, o que e aí tá interessado agora é um contra um, o famoso head-to-head. Então, sim, o que a gente tem aí? Uma falta de... Não uma falta, né? Uma distância entre jogo individual e jogo de equipe. Então a gente pode brincar que um é um jogo de vôlei com cinco. Vôlei, na verdade, tem seis, né? Mas, enfim, um jogo com cinco atletas e o outro é um tênis, que é um individual. É o Roger Federer. Então é, a figura fica mais concentrada na pessoa do que na equipe. Por exemplo, é, eu dou até o exemplo prático nosso... 90% das pessoas sabem que é correr a FIFA. Desses 90%, 5% vão saber o que foi a Sportflix, que era a equipe. Por quê? Porque o, a pessoa é, é, é o principal. E isso é bem legal, que traz no, nos eventos da, da EA hoje um contra um. E, no outro ponto, é, é o primeiro ano da EA. O que você achou do primeiro ano da EA, Wendell? Claro que já, você pode colocar aquele problema também que a gente teve, não tem problema. Mas, como... uma empresa que abraçou o futebol eletrônico e falou, vamos fazer um esporte disso. É, na verdade, a minha opinião sobre a EA Sports é um pouco mais dura, porque eu vejo, principalmente para o mercado brasileiro, a EA ela não vê com tantos olhos, tão bons olhos assim, porque na cabeça deles eles têm o mercado europeu, já passaram muito o PES, que era o concorrente direto, hoje em dia já não tem nem mais concorrência, o FIFA já acabou atropelando o PES, e com isso eu achei que eles poderiam ter feito muito mais, não só pela questão que eu tive de não ter sido orientado sobre vício, sobre documentação, não, mas eu falo no geral, por exemplo, você acabou de falar que o LoL, por exemplo, tem a Riot, né? A Riot, se eu não me engano, que ela cria o sistema, tem as regras, onde ela organiza e regulariza todas as regras para que funcione tudo da melhor maneira possível. Já a EA Sports, por exemplo, abraçou o eSports porque viu que estava crescendo, mas sem nenhum tipo de organização, com muitos e muitos problemas de visto, pessoas que estavam em 49º lugar no regional, classificou para um regional que só podia ir os quatro melhores devido a tantos problemas de vistos, e também com relação a datas e organização mesmo. Então, assim, acho que a EA viu que o mercado estava crescendo, aproveitou disso, fez o que devia fazer, só que de uma maneira maior, mas infelizmente acabou fazendo pouco. Então, é o que eu disse, eu acho que o LoL, por exemplo, é um grande exemplo para que a EA e tantas outras empresas grandes que estão aparecendo agora, como por exemplo o FIFA, que cresceu muito, não só para nós competir, mas para todo mundo, porque o FIFA dominou muito o mercado de futebol virtual. No mundo, e com isso eu achei que eles poderiam ter investido mais, poderiam ter se preparado melhor para poder trazer uma experiência de competitividade muito além do que foi, porque se já foi um sucesso do jeito que foi, se eles com certeza fizessem algo muito mais pensado, mais organizado, esse 2018 seria de muito sucesso, porque eu até acredito que eles vão fazer e vão mudar muita coisa. Não, bacana, eu até queria ouvir um pouco de vocês, como é que vocês enxergam isso. Porque, pela minha memória, você pode até me corrigir, Wendel, você começou profissionalmente na área de esportes antes de surgir todo esse sistema do Foot Champions, do Ultimate Team, certo? Certo. E aí eu acho que a gente pudesse fazer, só te interrompendo rapidinho, uma comparação, como é que era esse período pré-Foot Champions e como isso ajudou na consolidação do FIFA como um e-sports competitivo. E as competições hoje giram basicamente em torno do Ultimate Team, é isso? Na verdade, acho que o competitivo antes ele era muito forte, só que ele era forte presencialmente. No Brasil mesmo tem muitos campeonatos presencialmente, tem online, só que não do tamanho que precisava ser. E também, vamos dizer assim, federado, né? Se tivesse alguém que tivesse poder para poder falar, eu sou organizador, o campeonato vai ser assim, vai ser em premiação em dinheiro, vai ser muito bem organizado, como foi feito pela EA esse ano passado, porque antigamente você tinha um campeonato da EA por ano e era um campeonato que você jogava 90 partidas, em 2015, se não me engano, eu quase classifiquei assim, jogava 90 partidas e aí pegava os melhores colocados, já ia direto pro Mundial. E a EA, num lance, acho que de muita, muita inteligência, acabou criando o Foot Champions, que na minha opinião, quando lançou o Foot Champions, eu falei que nunca mais o FIFA seria o mesmo, porque na minha opinião, eu acho que você trazer um modo competitivo, onde você pode ir em casa, jogar contra qualquer outro, sendo profissional ou não, eleva muito o nível de competitividade de todo mundo, porque até você que não jogava FIFA online, você vai querer jogar online para poder disputar um campeonato grande, para poder ir para o Mundial igual a FIFA, para quem sabe ser contratado por um Paris Saint-Germain ou pela Netshoes também agora. Então, eu acho que desencadeou um processo muito importante no mundo do esporte para o FIFA, essa questão do Foot Champions, porque depois que foi lançado essas 40 partidas pro final de semana, não só mudou o FIFA em si, mas todo aquele mundo que era pequeno ainda do esportes do FIFA no Brasil acabou ficando muito grande. Agora, sei lá, acho que eu recebo por dia 20, 30 mensagens de meninos querendo saber como é que vira pro, como é que faz para jogar o Weekend League melhor. Então, eu acho que isso acabou mudando muito. Eu não sei se acontece com o Wendel, com certeza acontece, eu acho que até vezes mais. Mas o que ele falou é perfeito, cara. Quando o Foot Champions é trazido para o mundo onde todo mundo pode enfrentar todo mundo, quer dizer que o menino que acabou de comprar o videogame dele hoje, ele pode ter o sonho de jogar com o Wendel Lira, que ele é fã, que ele segue o Wendel por um encontro que eles não sabem. Depois tá lá o Poco Puskas contra o fulano de tal, que é o nome do... Já tô revelando o nome do time aqui do Wendel. Isso é fenomenal. Então, tipo assim, esse menino ele pode jogar com o Huge Gorilla, que é a referência, o atual campeão mundial do primeiro campeonato que aí selecionou nos regionais, que o Wendel falou. Então, isso que ele falou é primordial. E o que acontece com esses meninos? Ele joga a partida da vida dele quando ele vê que é o cara. Então, tipo assim, ele vai segurar a bola lá atrás, vai fazer raiva dos caras, faz um gol, porque é a vida dele que tá ali, é a oportunidade dele tentar aparecer, e se ele ganhar, você sabe que vai ter print no Twitter, não é isso? Vai, vai. Não, eu até gosto, cara, quando as pessoas me marcam, que ganham de mim, porque é o que eu sempre falo, o eSports hoje, ele é uma chance de uma criança, de um adolescente que tentou ser jogador e não conseguiu, ou tem o sonho de se tornar profissional e poder ganhar de qualquer pessoa, cara. Como eu já pedi pra muitas crianças, eu tenho um amigo hoje que eu conheço, mas é meu amigo particular, o Santi, tem 15 anos, e eu pedi pra ele quando ele tinha 14, e fiquei amigo do cara, gente fina. Então acho que a Weekend League acabou aproximando muito os youtubers, os games, os pro mesmo, daquele fã normal que só jogava por prazer, que de repente se viu num momento que pode competir, e com isso quem ganha é a EA, porque muitas, muitas e muitas crianças e adolescentes que ou não jogavam por medo, ou não jogavam porque não sabia como é que funcionava, hoje com o Foot Champions elas já sonham em ir pro Mundial, sonham em ganhar dinheiro, e já compra o jogo, já tá ali participando e querendo enfrentar a gente. Não, maravilhoso até, é legal, principalmente quando a gente vê brasileiros ganhando o destaque que tem ganhado, né, o Rafifa, você mesmo, Ender. E aí eu até queria puxar uma pergunta aqui que chegou pelo nosso Twitter, que é do Vinícius Medeiros, que ele pergunta aqui, quando o Ender percebeu que poderia ser profissional de FIFA? Porque você foi um jogador profissional de futebol, chegou a participar das categorias de base da seleção brasileira, né? E numa atitude até, quero te parabenizar, muito corajosa e bem estratégica também, veio com a ideia de canal no YouTube e de se profissionalizar no esportes. Quando que você... Antes do Ender responder... Antes do Ender responder, muitas vezes eu já ouvi uma entrevista deles que ele fala, cara, eu não sei se eu sou um pro player. Ainda você não se vê assim, Ender? Ou você acha que você já encarnou essa parte? Cara, eu sou sim, se eu sou um pro, sou competitivo, eu ainda... Não, eu tô aqui, eu faço do FIFA o meu mundo, e se eu tiver a oportunidade de competir, eu também jogo. Como é que você tá encarando isso? Cara, eu me vi assim como que na verdade eu sonhava em ser youtuber antes. Eu falei, cara, eu antes de ser indicado para o Impulso, eu já tinha pensado em ser youtuber, só que era para montar toda a estrutura, era muito caro. Mas quando eu voltei da cerimônia da FIFA, que eu acabei ganhando o Impulso, eu recebi uma proposta para trabalhar nesse mundo, mas não só como youtuber, mas também com imagem, com palestras, com eventos. Então, eu também, de uma forma estratégica, pensei, cara, no futebol tem mais 2-3 anos de carreira, e já nessa nova profissão, como youtuber, como palestrante, como, sei lá, como trabalhando em imagem, eu consigo, assim, no mínimo, visualizar 10 anos aí de tranquilidade, porque o mundo do esporte estava crescendo na época, já tinha um estudo mais ou menos detalhado de como ia estar o esporte, principalmente no Brasil. E eu não me vejo muito como um pro player, cara, porque eu sempre fui muito competitivo. Eu competitivo eu sou demais, até hoje. Só que eu não me vejo muito como um pro player, porque os meus amigos são pro player, que são pro player mesmo de verdade, trabalham, recebem por isso, eles vivem disso, trabalham disso, disputam muitos torneios online, de onde também vem muita parte da renda deles. E eu já não curto muito essa parte online. Eu já tive alguns problemas disputando torneios online, eu optei por não jogar torneios online, onde eu acabo encontrando pessoas que eu não conheço, porque sempre há muito problema de honestidade nessa parte, porque você sabe, né, Marcelo, essa parte de online ainda é muito complicada, é muito nova, então o pessoal se aproveita muito de poder marcar horário. Cara, como eu sei. Marcar horário de um jogo para meia-noite e meia, você tá lá meia-noite e meia, o cara não aparece, posta que foi campeão, que ganhou de você, só que sendo que nem jogou, então eu não tenho muita paciência para isso. Então, assim, eu sou um cara competitivo demais. Hoje, graças a Deus, tem uma empresa que trabalha por trás de mim fazendo todo o aparelhamento de imagem, de palestra. Então, eu não me vejo muito como um pro, mas eu me vejo mais como um cara que se tornou youtuber, apaixonado por FIFA e que briga muito para que o crescimento do FIFA em específico cresça muito no Brasil, que eu acho que, na minha opinião, é muito, muito, muito pequeno ainda, perto do que já deveria ter crescido. Cara, e eu vou aproveitar e a agência pode falar, é a GCAF, né, do grande Felipe Carvalho, que a gente entrou em contato e isso também ajudou que o Wendel tá colaborando com o programa de hoje, um abraço. E a gente tem, Felipe, só para te pontuar também depois de você entrar, a gente tem uma figura que é do Wendel, assim, no início, que o que é mito, o que é verdade. Depois que você jogou, ganhou Puskas, você enfrentou o menino que ganhou o Mundial da EA ou da FWC? Da FWC. E aí foi quanto? 6, 7? 6-1. 6-1. E aí é verdade que ele não quis apertar sua mão? Teve alguma coisa desse tipo ou é só um mito entre a galera? Não, ele foi gente boa comigo pra caramba. Só que a única coisa que eles não fizeram foi o vídeo que eu joguei, do jogo que eu joguei com ele, era pra ser postado na festa de cerimônia da FIFA. Porque acho que a maioria do pessoal sabe que o campeão mundial, ele vai pra festa o campeão mundial de FIFA, ele vai pra festa de cerimônia do melhor do mundo da FIFA também, só que de campo mesmo, do Cristiano Ronaldo, do Messi. E todas essas filmagens dos jogos dele é passado depois também na festa da FIFA. E eu não sei se foi por causa do resultado ou alguma coisa do tipo, acabou não passando, não tendo nenhum tipo de vídeo. Mas ele foi muito gente boa, foi muito tranquilão. Então, beleza. Pô, o cara tava lá. E também outra coisa dentro disso, todo mundo. O seu gol do Puskas, óbvio, 2015, foi icônico. E você sentiu que teve um apoio da galera? Eu lembro da galera do Não Salvo, o apelo que fez, foi muito legal. Você já encontrou o Cid? Já teve a oportunidade de falar com ele também? É sobre isso? Já encontrei a maioria dos caras que fizeram campanha pra mim, agradeço demais e vou agradecer o resto da minha vida, porque tenho certeza que pra maioria das pessoas que votou, não só eles, mas eles foram. Cara, pode contar com o meu voto. Eu tenho certeza que muitas pessoas votaram sem me conhecer, sem nem saber quem que eu era. E que de repente mudou a minha vida, e hoje tudo que eu tenho, toda essa transformação na minha vida foi devido a essas pessoas que fizeram minha vida mudar tão drasticamente, e hoje eu tá podendo representar. Então por isso que eu tento ser o melhor youtuber possível. Quando eu tô falando com a garotada, eu tento passar essa imagem bacana, essa ideia, porque realmente foram elas que mudaram a minha vida. Felipe, você acha que, só pra continuar, você acha que o Wendel não foi perfeito não só no gol, mas também no discurso dele, cara, você lembra? Cara, foi maravilhoso ele foi muito abençoado ali naquele discurso, cara, eu lembro perfeitamente. Foi assim, acho que 90% ainda da sua estrada, 10% tá de quem votou pra você, mas 90%, cara, foi das suas palavras, tranquilidade. Porque todo mundo achou que, estamos colocando um tiririca lá, o BR, blá. Aí sobe num palco, cara, com uma cabeça. Isso é, putz, sensacional, cara. Na verdade, assim, ali no palco eu nem lembro que eu falei direito. Na hora assim, saiu mesmo. Na hora saiu mesmo, mas eu sou um cara que eu gosto muito de estudar nas coisas que eu gosto. Se você me perguntar qualquer coisa de FIFA, eu sou apaixonado, eu estudo, eu tento mesmo. E eu acho que o brasileiro tem muito isso, né? O brasileiro é muito apaixonado por tudo. Então, tenho certeza que a maioria do pessoal quando votou falou, cara, vamos botar um BR lá zoeira, vai fazer uma bagunça, vai falar qualquer besteira, mas acabou que saiu alguma coisa bacana. Nossa, sensacional, sensacional. E agora a pergunta que eu quero fazer pro Fadu. Acho que o Wendel pode até ajudar, que ele também tá nessa parte dos bastidores do eSports. Que assim, o que a gente vê muito hoje de FIFA é a parte técnica do jogo, né? É a coisa que qualquer um que comprar o FIFA hoje vai poder conferir, vai jogar Ultimate Team ou o FUT Champions com o Weekend League e vai entender como é que funciona isso. Mas eu queria ouvir de vocês, do Fadu, que hoje tem uma experiência legal também na administração de um time de FIFA. Como funciona essa parte dos bastidores da equipe com os atletas, com, por exemplo, a própria venda do Rafifa pro PSG? Cara, eu acho assim, hoje o Wendel, quando falou lá atrás sobre o LoL ser o nosso ponto de referência, eu acho que é exatamente isso que eu busco hoje para uma equipe. Hoje o Nix, né, e vira NetEase Sport, a NSE. Então, cara, eu fico muito feliz de ter poder trabalhado, mas ainda eu não estou satisfeito. Estou feliz com o que eu estou conseguindo, mas longe de estar satisfeito, mas longe mesmo, cara. A diferença é o seguinte: os nossos atletas são atletas autônomos. Eu, o próprio Felipe e o Ender, a gente discutiu com o Rafael, Antonucci também, muito, muito gente boa, que faz a Cup, que vai fazer a Cup, o evento mais grandioso que a gente já teve aí no cenário FIFA presencial, que a gente vai ter o Wendel Leary, vai ter até então quatro atletas da NSE, vai ser muito legal. A gente vai, às vezes, até falar sobre isso mais pra frente, Felipe. Nossa, cara, a fragilidade que se tem hoje para se criar uma equipe de FIFA é muito grande. A gente só discute meadas jurídicas, porque o LoL, ele tá autossustentável. Você quer entrar na Riot, meu filho, ó, você tem que ter o contrato assim, como é que chama, Game House ou a Game Office é assado, você tem que jogar a seleção de acesso, enfim. Do FIFA ainda a gente tá tentando administrar com as poucas pessoas sérias que tem isso. E por isso que eu tenho esse relacionamento, gostaria de ter até mais esse relacionamento estreito com a agência, a GCAF do Wendel, e com as outras algumas agências, porque é o que tem de profissional hoje. Assim, é o que sabe se trabalhar com profissionalismo hoje. Então, a NetEase, quando veio e comprou a gente, porque provavelmente a gente, tudo bem, fez um trabalho muito bom com o Rafifa e depois com os outros atletas, mas a gente era o que tinha de profissional na área, porque o resto tá tudo amador, então a gente tem discutido. A diferença dos bastidores, Felipe, é que hoje a gente consegue moldar o mundo do esporte de FIFA da forma que a gente quer. Então, isso é muito perigoso. A gente tem que ter muito cuidado com isso. Os atletas, por exemplo, quando o Rafael foi transferido pelo PSG, a primeira coisa que eu pensei foi: nossa, vai repercutir pra caramba. Primeira equipe que vai vender um atleta na história. Ninguém ligou. Como se ele saísse e foi contratado pro PSG. Não teve a parte da transferência. Por quê? Porque ainda não tinha relação, não tem relação de equipe. Eu acho que eu tenho certeza que agora, quando se o Wendel um dia for vendido, vamos falar assim, aí o direito de imagem dele para uma outra equipe, a repercussão é absurda. E se agora, por exemplo, a NetEase, que a nova equipe vender também, vai ter uma referência maior. Por quê? Porque a gente tem moldado isso de um ano para cá, de meses para cá. Então, acho que os bastidores ainda, Felipe, é um bastidor que a gente vive entre a informalidade, entre campeonatos não oficiais e campeonatos oficiais, e entre a busca de um profissionalismo ideal, a busca de criar um perfil. O Wendel tem muitos amigos pra players, ele sabe disso e ele pode também relatar o que os meninos passam, mostram a dificuldade, né, Wendel? E às vezes, que não tem a gente, tem nada. Eles cobram escanteio e cabeceio. Não, o pessoal me pergunta muito assim, como eu faço pra me tornar pro player? Cara, eu explico pra galera assim, é muito simples, você vai ter um videogame e vai jogar, cara. Porque, infelizmente, no Brasil hoje não tem nenhum tipo de federação, não tem nenhum tipo de entidade que cuida disso também, até por isso não tem transferência de imagem, não tem transferência de jogadores. E quando você vê um jogador como o Rafifa ser vendido pro PSG, acabou que teve uma repercussão, mas é como eu disse, no meu ponto de vista, ainda é ridículo a importância que eles estão dando pro FIFA, porque, cara, você tá falando de hoje, por exemplo, do maior game de futebol vendido no mundo. Você vai ver hoje é o maior game linkado a clubes de futebol do mundo. Você vai ver hoje é o maior game linkado a empresas que se vendem através de games, cara. Você tem. O FIFA hoje ele é muito grande para de repente você ver um menino ser contratado por um clube aqui do Brasil ganhando R$ 1.500. Então, assim, o pro player. Outra coisa interessante é que é um jogo que é lançado todo ano, todo ano. Todo ano. De venda, então, o crescimento é muito grande, a EA fatura milhões e bilhões de milhões, e a atenção que eles dão pra gente é muito pouco. Eu falo da EA, eu falo da imprensa, eu falo de todo mundo, porque eu acho que realmente é muito pouco. Eu tive algumas propostas pra poder entrar em clubes, cara, realmente eu acho que não compensa, porque é o que o Marcelo disse. Hoje eu trabalho para ter uma imagem consolidada, eu trabalho para poder girar meu nome, fazer uma coisa mais profissional, e de repente um cara vem e te oferece R$1.000 para você poder trabalhar pro cara, para jogar videogame, para ser profissional de pro player, e você não tem uma estrutura básica, você não tem um planejamento do ano, de como vai ser os campeonatos. Então, é como nós dissemos, o LoL tem toda essa estrutura, o LoL tem toda as suas datas de campeonatos, tem toda a regulamentação que hoje, infelizmente, no FIFA não tem. E com isso você vê muitos e muitos aí pro players de FIFA no Brasil ganhando R$300, R$500, R$400, porque não tem um segmento ainda, não tem um parâmetro para nada. E até o que o Ender falou, dificuldade que eu acho que vocês devem passar também, é esse fato justamente do jogo lançar todos os anos, né? Com mudanças. Então, por exemplo, chegou em um certo momento que o FIFA 17 não servia mais profissionalmente, porque já não tinha mais o Weekend League. E aí você fica até apreensivo, né? Porque como vai vir o FIFA 18? Eu vou ter que mudar meu estilo de jogo, como é que vai ser? E aí eu até queria... Isso é um risco muito grande. Beleza, perfeito esse ponto, Felipe. Se vocês têm noção de como é que funciona essa parte com os clubes europeus. Vários clubes de futebol têm times de FIFA consolidados já, né? O Wolfsburg, acho que a Roma também, né? Eu tive uma experiência agora, se eu não me engano, esse ano eu fui palestrar no congresso de futebol em Portugal e conheci o esporte, conheci o pessoal do esporte do FIFA deles, e o Bayern de Munique estava organizando um campeonato de FIFA entre as equipes. Então tinha lá o PSG, tinha o Sporting IA, e tinha o Bayern, tinha outras equipes. Então você vê que os clubes de futebol lá se profissionalizaram no esportes. Tem alguns campeonatos que os próprios times fazem, mas que convidam outras grandes equipes, e acaba que você vai ver que em 1-2 anos, se brincar, você tem a própria liga deles, tem o campeonato europeu, agora vai ter Champions, com certeza vai ter, entendeu? Coisa que no Brasil agora lançou, por exemplo, o Goiás contratou 2 jogadores de esportes. Ai, meu Deus, contratou agora, o Goiás está revolucionando o mercado. Cara, na Europa os caras já fazem campeonato do Bayern de Munique, e no outro mês o campeonato do Werder Bremen, sabe? Então, a gente está muito atrasado ainda, e os caras estão muito na frente, os caras já estão pensando lá em ter campeonato de pró-clubes, que já no Brasil já é difícil ter o head-to-head, você imagina, lá fora os caras já estão organizando para ter torneios de pró-clubes, onde é um monte de cada lado, cara, são 22 partidas, pessoas por partida. Então, é isso que eu vi. Então, é isso que eu... Não, é presencial. É presencial. Então, pra você ver... presencial? Caramba! Pra você ver o tamanho da grandeza que tá se tornando o FIFA fora do Brasil, porque lá eles dão uma importância, lá eles sabem que tem um mercado muito grande. Mas essa é a minha causa. Eu tento brigar muito pra que aqui no Brasil as pessoas entendam que videogame, o FIFA, deixou de ser uma brincadeira, deixou de ser um lazer, pra ser um esporte mesmo, onde você pode se tornar um profissional. E aí é onde eu entendo a crítica do Wendel sobre, às vezes, a falta de integração. Infelizmente, no Brasil, Felipe, recentemente a EA retirou o escritório dela, que era aqui no Brasil, e foi pro México. Então, assim, não tem uma representatividade direta, apesar de a gente ter um bom relacionamento com o pessoal dos escritórios da EA, mas aí não tem representante direto, um representante direto. A gente sempre é terceiro, que depois... Terceirizado. E o Wendel falando isso, quer dizer o quê? Se a EA abraça, mas abraça mesmo o esporte, assim como a Riot faz, chama as marcas, mostra a seriedade, ponto 1. Chama as marcas, ponto 2. As marcas chamam patrocinadores, que chamam equipes, que chamam bons jogadores, que chamam contratos mais robustos. É uma roda que gira simples, é uma roda que gira fácil, entendeu? Enfim, o que ele defende é absolutamente o que eu quero, cara. O dia que eu colocar todos os meus atletas, porque são atletas autônomos, infelizmente, dos meus 6 atletas, todos ou estudam ou trabalham, ou têm complementação de renda, porque eles são autônomos. enquanto eles não tiverem, eu não, não tiver uma força no mercado que eu peço, que o Wendell pede grande, para todo mundo falar, caralho, isso é bom mesmo, olha os números, são importantes, são interessantes, olha a ESPN comprando, olha o Spear TV comprando, a gente traz para o nosso mundo, aí sim vai ser a realização. Fala assim, olha, agora você vai deixar de precisar de ser assistente judicial e no final de semana ser jogador de FIFA para ser só jogador de FIFA. Cara, esse para mim é o mundo ideal, é o mundo que eu busco. Tenho certeza que o Wendell, com a categoria que ele abraça, também é o mundo que ele busca. Agora, falando um pouco, Wendell, dos acontecidos sobre o sistema da EA que você falou lá no começo da própria competição de esporte. Então, na sua opinião, você acha assim, olha, a EA falou assim, ó, vamos testar rápido aqui esse campeonato de esportes e a gente vai se adaptando ao pouco, em vez de ter essa cautela que existia de começar tudo organizado. E aí, isso também, vamos recapitular, que prejudicou a brasileiragem inteira em Vancouver, não é isso? Conta um pouco daquela história. Ah, tá. Na verdade, eu acho que nem só os brasileiros, acho que todo mundo. O que aconteceu a modo cru mesmo, porque a história foi muito longa, sim, é que a EA, como eu disse, ela viu que o mercado tinha se aberto muito pro eSports, ela acabou lançando o FUT Champions, só que ela terceirizou a parte de organização de competição. Então, por exemplo, não foi a EA que entrou em contato com a gente, não foi ninguém de dentro da EA que organizou a parte de competitividade, de troca de e-mails, não. Eles contrataram uma empresa lá dos Estados Unidos que organizava torneios de LoL e de outras competições que nunca tinha feito FIFA, tá? Então, o que acontece? Faltando um mês e meio, eu já entrei em contato porque eu sabia que eu não tinha um visto, sabia que precisava do visto e sabia que aqui no Brasil, por exemplo, um visto, cara, o processo todo, você não tira menos que 22 dias, 23 dias, 24 dias, dependendo do lugar. Você tem um tempo, um mínimo para você conseguir. E eu entrei em contato e pedi. E eles falaram que não tinha problema, que ia ser muito rápido. Eles adiaram o torneio, justamente porque teve pessoas que não tinham visto. Adiou mais, se eu não me engano, mais 15 dias para frente. E mesmo assim, só enviaram a carta pra gente poder tirar o visto, dar a entrada no processo, tudo, faltando 14 dias para poder começar o torneio. E com isso, eu entendi que, na verdade, não foi um descaso da EA. Não foi, foi um despreparo, na verdade, porque a EA ela se lançou no mercado de esportes, mas ela não estava preparada para organizar um esporte. O que ela fez? Ela contratou uma agência que cuidou disso, mas que já mexia com, por exemplo, com LOL, mexia com outro esporte que já é muito grande, onde as pessoas já entendem muito mais, mas a menina que me assessorou, que assessoria toda para mim, ela não sabia que eu precisava de visto, por exemplo. Como que uma organizadora do campeonato da EA, num campeonato valendo R$700.000, não sabia que eu precisava de um visto, entendeu? Então, eu acho que foi mais um despreparo, foi coisas que dá tempo ainda de se organizar, porque eu só tenho a agradecer aí, porque se ela não tivesse lançado o FUT Champions, esse modo competitivo, hoje eu acho que o FIFA, o eSports, principalmente pro lado do FIFA, não teria crescido tanto, na minha opinião. Então, eu tento tirar isso de um lado bom, eu bato muito, eu sou muito incisivo de criticar, porque eu acho que a melhor maneira de se melhorar é você criticar o ponto que tá errado. Então você criticando, batendo naquela tecla, eu tenho certeza absoluta que para esse ano de 2018 a EA vai ter alguém de dentro da EA que conhece as regras, que entenda do mundo de FIFA, de competitivo, para poder organizar e ajeitar para quem precisa de visto, para quem não precisa, data de viagem e tudo mais. Claro, a partir do momento que a gente quer a melhora, de fato, esse é o caminho mesmo. E acho totalmente necessária essa luta, a gente apoia totalmente. Seria até legal se a gente conseguisse trazer mais coisas sobre esportes, né? Principalmente de FIFA, né? Já que a gente tem um público mais voltado para futebol, seria interessante. Até ouvir o feedback do público, o que eles acham sobre isso. E achei legal até que o Wendel entrou no ponto, por exemplo, da questão de premiação. Porque assim, querendo ou não, para você disputar uma grande competição, houve um investimento. Se não totalmente financeiro, mas também um investimento de tempo absurdo. Para classificação, muito. Enfim. Até o desgaste, até a decepção, né? Sim, né, até te interrompendo, eu acho que a minha maior mágoa, a minha maior tristeza foi que eu gastei dinheiro, claro, obviamente que sim, mas eu passei, sei lá, 4 ou 5 meses no meu um ano, desse último ano, jogando o Weekend League, por exemplo. Sexta, sábado, domingo, dedicado. E eu não tive um mínimo de condição de poder, pelo menos, ser inteirado do que estava acontecendo. Mas o que eu mais debato, o que eu mais prego é o seguinte: a gente tem que brigar, a gente tem que bater e criticar no que a gente quer que melhore, mas a gente tem que saber como falar. Não basta eu fazer um vídeo na internet xingando a EA, criticando, falando palavrões, acabando com o mundo, e aí não vai melhorar, vai fazer piorar a nossa imagem. Foi o que eu fiz, eu tentei fazer um vídeo muito calmo, eu tava muito puto na hora, eu tive que fazer aquele vídeo umas 5, 6 vezes, mas eu tentei fazer um vídeo o mais coerente possível, tentando narrar todos os fatos da melhor maneira possível, para que a empresa entendesse que a minha crítica não era nada pessoal, não era nada contra o jogo, e sim para tentar melhorar, para tentar fazer com que a EA entendesse que aqui no Brasil a gente gosta, ama e é apaixonado mesmo, e quer que as coisas sejam mais personalizadas, não só por parte da EA, porque a EA personalizando, as empresas daqui vão ver que a coisa é séria e aí vai ter um respaldo melhor. Não, cara, e eu lembro bem do vídeo. É isso que eu ia comentar, o vídeo dá pra perceber claramente, né, Felipe, a expressão no vídeo do Endel. Inclusive o Digo me ligou querendo participar do vídeo na época, assim, no final do vídeo, dando um depoimento próprio, que o Digo também, nosso atleta, tinha classificado, e hoje o nosso atleta que ia participar, mas hoje tá fechando também, o Eric, também ia participar, assim que eu conheci o Eric também, o nosso único representante, aliás, do PlayStation 4, que era para ter ido para Vancouver e não foi, e eu lembro daquele vídeo, e dei total apoio para o Digo relatar. Aí eu falei assim: olha, tenha para Simone para relatar, mesma paciência que o Endo teve, e aí você faz o seu relato, que foi prejudicado, porque a definição não saía cidade, e quando saiu era Canadá. Aí, meu Deus, não tem tempo para visto, ponto final. E aí ficamos olhando um para o outro e todo mundo. E ele falando: o que, que eu vou fazer? E aí, Wendel, eu queria. Voltando ao competitivo, então esse foi o da EA. Aí, o do FWC, apareceu uma vaga sua, mas não apareceu o Wendel Lira lá. E esse caso, a gente teve o atleta Spider e o Vini. Nesse caso, foi puramente. Descontrole não, mas na verdade compromissos encavalados, ou foi um pouco do Wendel Lira desanimado de participar dos competitivos daí? E aí, como foi o caso do FWC? Não, na verdade eu já tava um pouco desanimado, acho que eu até já tinha parado de jogar FIFA naquela. Eu já tava classificado, mas tinha parado de jogar FIFA porque nós tínhamos conseguido fechar um mensal de eventos aqui na empresa muito bom, onde, como a gente acabou de falar, como não é profissionalizado, como eu não sou um pro player, eu acabo tendo que arrecadar mais dinheiro com outras coisas, com eventos, com palestras. Eu tento fazer com que a empresa gire também de outra maneira, porque se for viver só de pro player, de jogos, torneios competitivos, não tem, a gente não tem isso no Brasil ainda. Perfeito. Então a gente acabou tendo algumas palestras, algumas coisas, e caiu justamente no dia do FWC ter essa palestra aqui no Shopping Bourbon de Porto Alegre. E eu fui uma das pessoas, o Felipe até tentou fazer com que o Bourbon me liberasse para poder ir no campeonato, mas eu fui uma das únicas pessoas, na verdade, que falou pro Felipe, vamos fazer o evento, o videogame é legal, bacana, mas não é o nosso ganha-pão, então vamos focar na palestra, porque é onde a gente recebe e de onde a gente tira sustento, porque eu ainda não vejo um mundo que se dê para viver de pro play aqui no Brasil. Então, por mais que o torneio fosse bacana, seja fosse WC, como aí teve um descaso comigo, eu falei, cara, eu tenho que pensar em mim mesmo, tenho que pensar no meu projeto, porque o ano que vem vai ter outros e com certeza a gente vai poder se organizar. Sim. Melhor pra ir já muito mais preparado. Cara, e assim, a nossa experiência com a FWC foi incrível, porque foi em Los Angeles esse caso que o Endel tá comentando, e a gente teve o Vini. A mesma coisa, a situação do Canadá, o Vini foi classificado, ele tinha sido o primeiro da lista de espera, e aí parece que o menino não foi e ele subiu. E aí o Vini foi com 8 dias. E ele não tinha visto, cara. E a gente fez um esforço absurdo e colocou um visto na mão desse menino em 5 dias. Ele, assim, fez um bom campeonato, passou para a fase de grupos, ficou depois lá contra o Aman do Roma. É. Não é mais do Roma, né? Se não me engano, ele é Aman. E aí ele ficou nessa fase, não conseguiu ir para o Mundial, mas, assim, ele ficou super feliz de ter ido. E essa experiência que eu queria ter dado para ele. E no caso no FIWC, a organização até é diferente, é de uma empresa alemã, mas tem relação com a EA, de apoio e tudo mais, mas a agência que trata são uma agência alemã, que eu converso com o pessoal, dois rapazes lá, são muito receptivos e me ajudaram demais, tanto é que eles seguraram a vaga do Vini, porque eles poderiam chamar o de baixo, no último dia, assim, de conseguir, e desculpa, de último dia, exatamente, no último dia conseguiu o visto do Vini, ele falou assim, não, segura sua vaga e aí você vai lá no consulado. Aí o Vini fez a entrevista no consulado e o cara falou assim, não, você tá aprovado, pode ir. E aí deu uma repercussão legal para ele, pegou a experiência, e como ele quer focar em pro player, o Vini, eu acho que ele trabalha, se não me engano, num fórum, e aí no final de semana ele joga futebol eletrônico pra gente de forma autônoma. É um cara assim que vou ficar extremamente feliz o dia que a gente entregar um contrato profissional para ele. Assim, falou assim, olha, pode deixar tudo e vamos viver disso. E é isso que a gente está procurando agora. Né? Tio está paquerando com esse mercado nesse momento, para depois, quem sabe, a gente namorar e casar e trazer todo mundo para o nosso lado, Felipe. Não, sensacional. E assim, encaminhando para uma conclusão, queria ouvir de vocês também como é que funciona um pouco, deve ser curiosidade do público, a questão dos campeonatos e premiação. Porque hoje a gente vê o LoL, por exemplo, que é o que mais bomba, né? Que a gente já debateu bastante. Se não me engano, teve um campeonato mundial que a premiação bateu o valor da premiação da Libertadores, né? O que caramba! Né? Até porque é uma equipe muito reduzida, pessoas muito jovens participando, enfim. Queria saber como é que funciona essa parte de premiação nos campeonatos de FIFA. O Wendel até falou, né? Que, se não me engano, esse último aí, R$700 mil. E... total, sim, e queria ouvir também do Wendel, uma pergunta que ele ouve muito, os ouvintes vão querer saber, quais seriam essas dicas que você teria para dar para o Foot Champions, para pessoas que querem se especializar e focar ali, alguma dica de gameplay mesmo? Ah, o que eu falo para a galera que mais me pergunta como ser pro player, eu sou um cara que me dedico muito, então acho que a base de qualquer sucesso é a entrega, a sua entrega, a dedicação para poder fazer aquilo que você tanto quer, né? Porque jogar videogame, o pessoal acha que é fácil, mas se você jogar 5 partidas por dia e seu adversário jogar 15, ele já tá com vantagem de ter mais experiência de jogo, ele sabe mais quais bugs vão passar, qual tipo de chute que entra mais. Então, se você quer ser jogador de FIFA, você se dedique mesmo. Tem o Weekend League que acabou dando essa chance para todo mundo nivelar. E cara, é treinar muito e poder pegar um nível bacana para poder chegar, porque não tem muito segredo. Realmente hoje no Brasil, se você quiser ser um pro player, basta ter um videogame, uma internet boa e vamos para cima dos caras. E é muito legal também que no canal do Wendel mesmo, ele dá várias dicas, né, parte de formação, de como é que são todas as instruções dos jogadores. Já peguei várias dicas lá, até para ficar melhor. Eu jogo mais brincando, claro, mas peguei várias dicas que é bacana, até para jogar os campeonatinhos com os amigos. E é legal, pô, é o que eu falo, assim, na internet hoje a gente tem todo tipo de conteúdo disponível. Então, tendo canais, pô, de FIFA voltados pra isso, pra Weekend League, você vai conseguir várias dicas lá, até o estilo de jogo mesmo, é um caminho bacana também. Sim, sim, eu falo pra galera porque eu acho que quando você entra muito na parte competitiva do FIFA, o Marcelo tá um pouco por dentro, porque conhece o dono da equipe, sabe como é que é a vida do pessoal, mas... o FIFA hoje não é um jogo de futebol mais, ele tem toda a instrução de jogador, tática personalizada, estilo de jogo, estilo de atacante que você gosta de jogar, estilo de formação. Então, para você poder se tornar um pro player mesmo, você vai ter que começar a jogar, claro, mas aí com o tempo você vai entendendo mais do jogo, e aí você entrando no nosso canal, tem o canal do Croco, tem o Rodrigo, tem muita gente muito boa aí hoje no Brasil também, que eu acho que é muito valorizada ainda, mas que com o crescimento do FIFA acaba crescendo eles também, e os caras são nota 10 para poder explicar o que é tática personalizada. Então só tá crescendo. Maravilhoso. Perfeito. E bom, a gente bateu um papo muito legal aqui, falando sobre tudo que circunda essa área de esportes, falando mesmo um pouco de FIFA na prática, falando do que tem para melhorar na EA, como organizar os campeonatos hoje, como que é a situação real. E, poxa, sensacional o papo aqui. Acho que a gente podia ir pro Fora das Quatro Linhas, né, Falou? Sem dúvida, Felipe. Lembrando que ainda a EA não soltou o calendário dos novos campeonatos de 2019. Então, pra gente é uma incógnita o que a gente tem do ano passado e a gente tá metendo pau. Mas vamos aguardar desse ano aí, segundo eles, terão novidades. Então, até novembro aí, pode ser que qualquer novidade a gente relata aqui de melhoras ou não. Mas, sem dúvida, espaço para cutucar eles aqui pra, em busca da melhora sempre vai ter. Beleza. Taca pro fora das quatro linhas, Felipe. Essa lista é fruto de um trabalho criterioso. A lista já está feita, debatemos todos os relatórios. Fora das quatro linhas. Então, galera, fora das quatro linhas, aquele quadro que todo mundo já conhece aqui sobre recomendações que tem a ver ou não com o futebol. E normalmente a gente gosta de começar com os convidados. Queria saber o que o Wendel tem para recomendar nessa semana, além de fazer aquele jabazinho ultra permitido. Não, cara, eu sou um cara muito apaixonado pelo FIFA, né? Eu realmente gosto do jogo, não é porque eu jogo, não é porque eu realmente gosto. Mas eu descobri uma nova paixão, que foi o Rainbow Six, né? O Rainbow Six é um jogo que é muito bom, é muito gostoso. É um jogo de estratégia, onde você acaba tendo que criar uma equipe, onde cada um depende do outro. E quando eu quero descansar, relaxar do FIFA, eu acabo indo pro Rainbow Six, mas hoje no FIFA não tem como, né? Tem a E-Cup aí final do ano, o maior campeonato já feito na América do Sul, com premiação até de 50 mil pro primeiro. Então, se você não for jogar FIFA, vai pro Rainbow Six, mas dê preferência pro Fifinha, que esse ano vai bombar muito. Nota 10. E o canal das dicas aí, todo mundo já conhece, mas pra quem ainda não viu... O pessoal que ainda não viu, ou pelo menos não entrou lá ainda, pessoal, tem muita gente que viu o canal, mas não olhou os vídeos. Tem muito vídeo bacana de informação, de tática personalizada. O canal tem um nome complicado, mas rapidinho se acostuma. É WLPSKS, que é o Wendel Leader Pulsas, né? É onde eu dou dicas, trago recompensas do Weekend League, mostro alguns jogos meus também feito nessa competição, que é muito difícil. Então você vai ficar por dentro de tudo que tá acontecendo no mundo competitivo do FIFA no nosso canal. E vem com babai. Vem um babai que esse ano nós temos que pelo menos arranjar um visto pra nós ir. Aí tá bom. Certo, isso. Valeu, Edu. Valeu. E o que, que você manda falar dessa semana? Cara, eu vou de... Como eu tô naquela pegada ainda de documentário, por favor, parem um dia pra Netflix e vejam Geração Marte. Do caralho. É uma entrevista especializada em adolescentes que esperam ir pra Marte e fazem tipo como se fosse uma colônia de férias na NASA, aprendendo a ser astronauta. Cara, que sensacional. E a gente fica vendo ali que a gente tá vivendo uma era muito próxima de colocar vida humana em Marte. A gente deve viver para isso. Então, vejam, Geração Marte é original da Netflix. Eu acho que a gente nunca falou da Netflix aqui, já, Felipe? Não, só não, toda não. Semana. Então, cara, eu recomendo aí, galera, Geração Marte, um documentário de 1h40. Muito bem feito. Tem aí o Elon Musk, para quem gosta, dando as dicas, todos os especialistas da NASA e do mundo falando sobre as probabilidades, e uma garotadinha, molecadinha, que em vez de fazer colônia de férias, ir para Spring Break, beber e tal, jogar videogames, os moleques estão aprendendo a ser astronauta do caralho, véio. Fica aí a dica, Geração Marte, Netflix. Cara, top. E a sua, Felipe Simonetti? Tô com duas recomendações para essa semana aqui. Bom, a primeira fica para uma série de matérias que o BreakingTheLines.com fez, que eles selecionaram 50 jogadores mais promissores e tentaram fazer um texto sobre cada um. Inclusive o Gabriel Correia, que participou com a gente já, ele fez o texto sobre o Guilherme Arana, por estar mais próximo do aqui do futebol brasileiro, para trazer. Enfim, eles trouxeram 50 jogadores com diversos, por exemplo, o Richarlison, que hoje está no Watford, está lá também. Guilherme Arana, por exemplo, o Cutrone do Milan, enfim, outros jogadores até que a gente não conhece, e pra quem joga modo carreira pode ajudar, inclusive, a ver futuras contratações lá, né? Sim. Aqueles que exploram. E aí, como é que funciona? Tipo, são 54 textos sobre o cara, tipo, perfil. Isso, é uma vibe de perfil mesmo, 50 textos, 50 jogadores. Só acessar lá o breakingthelines.com, que vai ter lá a opção de, sei lá, top 50 promissores, alguma coisa do tipo, e descrevendo tudo certinho. E uma recomendação que eu tenho aqui é no site The Code Academy, que é para quem tem interesse. Você já falou um pouco de Marte aí e tal, quem tem interesse um pouco na área de programação. Pode ser o cara que não entende nada de programação, mas ele quer aprender um básico. Eu mesmo estou tentando me aventurar ali um pouquinho. Que, pô, super intuitivo, tem as liçõezinhas super básicas no começo, elas vão avançando com vários tipos de linguagem lá. Tem todos os tutoriais em português também, era ultra interativo, quem acessar lá vai ver. E é legal que é tudo de graça. Acho que deve ter até algum plano pago que seja um pouco mais profundo, mas você consegue aprender muita coisa já de graça. O nome é The Code Academy. Então fica a recomendação aí. Vão estar todos lá no link do post do Doente Futebol, que eu voltei a colocar os links, falou, viu? Muito bem, fazendo falta. Beleza, Felipe, eu acho que é isso, cara. Eu quero agradecer profundamente aqui o Wendel ficar com a gente até esse horário, que a gente sabe que o homem não para de trabalhar, não para de falar, e a gente teve que pegar para ele gastar a voz uma hora aqui. Wendel, obrigado de coração. Você sabe que antes de ser agora um cara conhecido seu, eu já era muito seu fã, cara, e parabéns, segue aí o caminho que a gente tá no mesmo caminho traçando e pode ter certeza que de mão dada, cara. Eu que agradeço a oportunidade de estar falando com vocês, tá podendo falar do FIFA, que é uma área que tem que crescer muito aí para todos nós, pro nosso bem. E, de qualquer forma, precisando da gente, só chamar, que estamos aqui sempre, só chamar babai. Bom, moleque. Valeu. Prazer estar aqui com você, cara. E aí também queria agradecer hoje pra galera da Weber Chandwick, que foi a galera que cedeu o FIFA, que conseguiu ceder um FIFA 18 pra gente. Então, cola na gente que é sucesso, né, não? Sem dúvida. E no caso da empresa que você falou, aí pode falar diretamente, agradecer ao Gabriel e ao Thiago aí da Publicom, que é essa tu... Exatamente, é esses dois aí que arrumam pra gente, às vezes, esse fifinha pra gente poder desenvolver, que melhora as habilidades. Beleza, Felipe, fechado, até semana que vem? Até semana que vem. Um abraço. Então, um abraço. E fui.